Cansado de dormir com guerra e sonhar com paz. Até mais, quem te faz, quem te patrocina? Sua sina divergente, será que alguém me entende? 11 de setembro é pouca merda pra minha gente. A sociedade pela saco da guerra dos outros sempre. Tio Sam é um caralho, aqui o papo é reto. Minha guerra não é santa e ninguém tá certo. Homem bomba não tem causa, o capeta tá na selva e mata mais que o Bin Laden. Mas a mídia mente, domina mentes, prega inocentes. Enquanto os verdadeiros inocentes morrem no meio da gente. A guerra que a Rede Globo vende, a maioria compra. Impressionante o espetáculo de foguetes como antes no Golfo. Enquanto esconde a guerra que existe no morro, na porta da sua casa, um fulano passa. E por um relógio velho, ele até te mata. Quem é mais terrorista? O que você viu na Rede Globo ou o que você encontra na pista? Realista é o espetáculo que você vê. Emocionado de verdade está você. Durma bem que histórias de guerra eles vão contar. Cobertura premiada pronta para começar. Pronta para começar. Carros blindados, mais um franco atirador sem alvo. Como podem com a guerra dos outros se importar? Se uma guerra todo dia na minha área é o que há. Aqui se morre muito mais que no World Trade Center, Vietnã. Mas querem que eu sinta a pena do tio Sam.